É o radar que sintoniza, exatamente. Os sons que introduzem radar na antena própria, 97.8 MHz Rádio Difusão. Online, ou como costumamos dizer, Radio One Click, www.radarlisboa.fm. Por aqui na Radar, entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta, o que também dá um regime terça a sábado. Viriato 25 é a nova toca do lobo, e onde o lobo gosta de estar. Now I can't. marcou sem dúvida uma série de gente em 2008, esta reunião Mark Lanegan e Greg Dooley, Gutter Twins, ainda mais para quem teve a sorte de estar presente no Santiago Alquimista algures em setembro de 2008. Dois títulos de Stations e Seven Stories Underground para o álbum Saturnalia, nas boas-vindas e boas noites de Viriato 25 por aqui na Radar. Gutter Twins. Seven stories underground. Black mistress gonna crack that whip. When I sleep, I'm never found. But my baby, she don't take no lip. My Cinderella carrying me and my shot blood through the afterglow. Sickness coming down. A cold fever wanna snuff my kick. Early morning, not a sound. Chase through the quarter with the whip and stick. Black dog keeps a following me and my tether just won't let me go. Blackbirds chatter in the tree. Saying, baby, I don't know. Oh, heaven is quite a climb. It's quite a climb. Oh, heaven is quite a climb. It's hard to climb, you know. As iniciais de Viriato 25 com os Gutter Twins, na ânsia de explorarmos outros temas, saltamos para este Seven Stories Underground. Evitamos o inevitável, que é o grande tema feito de parceria com Martina Topley Bird, ou seja, toca andar com o CD para trás. Aqui está The Body, Gutter Twins, Saturnalia, as inaugurais de Viriato 25, nova toca do Lobo na Radar. absolute beginners. It's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion, and the kingdom is for you. When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. When the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways. Best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gate. They say the original sinners never felt a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters, who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. Mount Zion, and the kingdom is for you. Genérico Whole Time, tema que rodámos ontem, não para inscrição em nomes novos ou New Cut, porque não se justificava. M-Word é a visita costumeira dos nossos sons e da radar também. Never Had Nobody Like You, Jailbird, e depois. A gente já emenda isto. For Beginners era o tema anterior, este sim, Have Never Had Nobody Like You. Depois, o saltinho para Whole Time, M Word. And the stars in the sky, they never caught my eye, 'cause I never had nobody like you. I never had nobody like you. Now it's just like A, B, C. Life's just like honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. tira-linhas, uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Mais daqui a pouco, 23h30, o habitual tirolinhas com Ana Cristina Ferrão é Viriado 25 Noite, dentro na Radar, Las Vegas. Baby, these are the tears.

chama-se This Is Your Life, faz parte do último Killers Day and Age. Killers confirmados como headliners em alguns em julho. Não conseguimos precisar de momento, talvez 18 de julho, numa segunda parte de Superbox, Super Rock a Sul, em Lisboa, a outra é no Bessa 21, estádio do Bessa com os Depeche Mode, Killers, estádio do Restelo, como headliners de um cartaz, a continuar a tradição do Superbox, Super Rock. Calexico, o regresso, Carried to Dust. Dialing in a forgotten voice, coming in like waves rolling off the coast, sweeping through illegal ports, rising from the depths, falling off the top, ships drifting out of tune, coming in like waves rolling off the coast, many, many more, sculpting the shoreline, etching the harbor. Chegou mais um tiro-linhas de Ana Cristina Ferrão. Para a frente fica mais uma colher de blues a cumprir daqui a pouco com Peter Green, cerca das 23h45. Dois títulos para Carried to Dust, o regresso dos Calexico ainda em 2008. Foi House of Valparaíso, um dos temas utilizados na lista habitual da Radar. E também este Vitor Jara's Hand. Wire fences to coy with flowers of the night, songs of the birds like haze, call the earth. From fear before taking faz que eu nunca vi. Cruzando o rio de meu destino, só sou um chico mais que sonha alto mirando o mar. gonna drive slow and easy, baby. In a way to make it last. I'm gonna drive slow and easy, baby. In a way to make it last. Driving gets good, mama. I'm gonna shake my head, yes, yes. Na colher de blues desta semana, como acontecerá para a semana que vem, the best of Peter Green's Splinter Group. Hoje foi um tema mais curtinho do que os habituais, It's Shocking Woman. Esta semana apenas a particularidade de aproveitarmos o bonus CD, onde vêm 5 temas registados ao vivo que Peter Green conseguiu resgatar como direitos seus do velho repertório dos Fleetwood Mac. Aqui fica também Supernatural. Encerrar da colher de blues, best of do seu Splinter Group. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Noite dentro na Radar até à 1 da manhã, como o jingle exemplificou, e estamos pertinho da meia-noite. Johnny Lewis com Elvis Costello, depois a recuperação da sua velha banda, o Joel O'Kiley, que provavelmente não voltarão a existir. é meia-noite. E ao terceiro álbum, os Coliseus são deles. Kaiser Chiefs, ao vivo, 31 de janeiro, Porto, 1 de fevereiro, Lisboa. A pop sem fronteiras da banda britânica e o novo álbum Off With Their Heads em concerto. Kaiser Chiefs, ao vivo nos Coliseus. 31 de janeiro, Porto, 1 de fevereiro, Lisboa. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Almada, Lisboa, Barreiro. Radar 97.8. Cá estamos apostos para a segunda hora de Viriado 25, a nova Toca do Lobo em plena Radar. Segunda à sexta, 23, uma da manhã. It's all right. convosco até à uma da manhã. É Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar, regime segunda a sexta, até a terça a sábado, entre as 23 e a uma da manhã. Abertura para a segunda hora de hoje com Mulato Astacte de Best of Les Ethiopiques. Inscrição feita ontem nos New Cut Binary. O tema Funeral. edição recente nos New Cuts, estes Binario com o tema Funeral que acabaram de ouvir, são soltas por enquanto em Viriato 25, Nova Toca do Lobo, Radar até à 1 da manhã. Radar tem no palco Radar desta semana The Rakes, um espetáculo de 2007. The New Pornographers. Wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. You left your sorrow dangling. It hangs in air like a school cheer. Bump like notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deep as lakes and dark as stars. Remember, we were the volunteers. Nudists and nothing more. Now it's my rights versus yours. Under your wheels, your hopeless reign. You fall too hard, we're up too late. We had suspended from the heights until it's safer to walk here. Under your wheels, your chance. With my shaking hand, fingers in paints we brought, thinking we'd be them when we're not, flying the flags of new empires and rights, a new empire and rights, the truth in one free afternoon, a new stars, the time to dabble in the arts, to tease the packs of dogs in charge. But kid, it's always still me. Under your wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. The medicine, it still won't sing, but there's dangerous levels of it. Versus Yours, The New Pornographers, a prolongarem as soltas por aqui em Viriato 25, na Radar até à 1 da manhã. Além das saliências à programação de Radar, como vai suceder a seguir com o álbum de família, mais uma jornada de boomerang à 00h30 e depois, já perto do fim, 00h50 na ponta da língua esta semana. Um tópico extraordinário com a colaboração dos franceses Air e do italiano Alessandro Barrico. Tenho falado com elas ao longo da minha vida muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia, finge que está a correr bem. E a gente, ai, ai... No dia seguinte dizemos, meus amigos, aquilo é que foi. Foi considerado até um pouco, enfim, desnecessário. Não posso fazer aquilo de dia, não vou começar a fazer matinés. Portanto, beijar era proibido. Aquelas menininhas deliciosas, de chupa-chupa e mini saio do... Pá, tu não tens vergonha. Extraordinário. Fala com ela, um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia, repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Keep this frequency clear! Alma de Família. Uma hora. Um álbum. Na semana em que os Estados Unidos mudam de rumo político após uma eleição histórica, a Radar recorda um dos últimos heróis da música americana e que, aliás, muito contribuiu para esta alteração na política da América. Falamos de Bruce Springsteen, que passa pelo álbum de família com Born to Run, de 1975. É a obra-prima da carreira do músico e que o transformou num dos maiores ícones americanos. Álbum de família com o Tiago Castro. Já passou a primeira rotação integral quarta-feira passada. A próxima é bem mais cedinho, domingo ao meio-dia. Depois aparecerá também pela noite, habitualmente após o final de uma destas sessões de Viriato 25. Bruce Springsteen, Baby, We Were Born to Run. We'll be right back. astray or into bad company, as I myself have done, being all in the month of May, when we were pressed by a sea captain, a privateer to trade. To the East Indies we were bound, to plunder the raging main, and its men is the brave and gallant ship we sent to a watery grave. Off of Freeport we needed steer, our provisions to renew, when there we spied a bold man of war, she was making 3 feet to a two. Oh, she fired across our bow, heave to and don't refuse, surrender now unto my command, or else your lives you'll lose. But our decks, they were smothered in blood, and her cannon loudly roared, and broadside and Feriado 25 na ponta final da edição de hoje, noite de quinta para sexta-feira, dois temas Fairport Convention, aqui com evidência em Dave Pegg, Polly on the Shore e também na maravilhosa Sandy Denny, Crazy Man Michael. Música. Espíritos. Sentida de Neil Hannon, assinando coletivamente como Divine Comedy para Absent Friends, os que foi perdendo ao longo dos anos, gravações que decorreram entre 2001 e 2013. O álbum tem publicação apenas em 2004, tem o genérico exatamente Absent Friends, é a recuperação do Boomerang de hoje. Go together like the molar and the drill, flesh is weak, but darling, we know that the ego's weaker still. I've been hung slaughtered like a goat. By the tongue of a woman who just couldn't let it go. O álbum de 2004, Webs and Friends, de Divine Comedy. Título do tema, Sticks and Stones. Um saltinho imediatamente a seguir para Come Home, Billy Bird. Foi o single inaugural do álbum. Não sabemos ainda se teremos tempo ou não para The Wreck of the Beautiful, um tema excelente deste 11 temas de Neil Hannon em Absent Friends. De qualquer modo, um destes dois temas, Come On Billy Bird ou The Wreck of the Beautiful, aparecerá na rubrica Saltitona de SOS Radar, por aqui na antena de 97.8 MHz. Saltunos, agora sim. Come Home, Billy Bird, Divine Comedy. William wakes with his clothes on. The morning call has been and gone, and he might not make the flight, but he will try. Yeah. Bit by bit it comes back to him. A bunch of Belgians businessman and a strange drinking game. Oh God, why? Cab, but the driver sucks. He drives so slowly and he talks so much that it hurts. Billy Bird's aching brain. Yeah. He runs from the cab to the check-in desk. She says no way, but William begs on his knees. Please, please, please. Well, okay. He finds his seat, and with the luggage squeezed down beneath his feet, he begins to think that things can't get no worse. But then a voice says bags that can't be stowed in the overhead lockers must go below in the hold. Please let go. Thank you, sir. On past the carousel screaming, and my luggage, all the hell I can buy a new shirt and tie any day. He rides from the airport into town to the high school football ground where his son has just begun his big football game. De quinta para sexta-feira, Viriato 25, em plena radar, recordando Absent Friends do The Divine Comedy. Um espacinho ainda para The Wreck of the Beautiful, antes de chegarmos a, na ponta da língua. Of the beautiful, belíssima história e já a influência de Barrico que vem a ser. Back in 1970, she was state of the art. The flagship of our Navy. But the salt sea took its toll. And the rust began to show. Yard. now. Can't smell the butcher's knives. She knew where she was bound. A sad end to Viriato 25, entregue à Divine Comedy, Absent Front, álbum de 2004. Pertinho já, 8 minutos do final da edição de hoje, uma hora. Radar Noite dentro, Viriato 25. Nam tadeko taka janako kupa taka to kupa taka tata din kota ka janako tad din karta kata din tanga tad din tanga tad din tanga tada kata din tanga tad jana taka din nam tadeko taka janako kupa taka to kupa taka tata din kota ka janako tad din din na ponta da língua tata kata taka din din. Esta semana, a colaboração dos franceses R e o escritor italiano Alessandro Barrico. Affanculo, dice Pat Coban. Si scosta dal bancone e si volta. Torno, dice. Passa accanto al tavolo dei fratelli Castorp, li saluta, poi va verso lo scalone. Guarda in cima e non vede niente. Sale qualche gradino. Pensa che vorrebbe avere una pistola. Suo padre non vuole che lui giri con una pistola. Così non ti metterai nei pasticci. Nessuno spara a un ragazzo disarmato. Si ferma. Pensa a Young. Non riesce a ricordarsi esattamente quanto tempo è passato. Cerca di ricordarsene, ma non riesce. Guarda il saloon da lassù e pensa che è come essere un uccello appollaiato su un ramo. Sarebbe bello aprire le ali, sfiorare la testa di tutti e andarsi a posare sul cappello del cieco che suona. Avrei penne lucide, nere, pensa, mentre con la mano destra controlla nella tasca dei pantaloni la sagoma dura del suo coltello. Piccolo coltello, la lama piegata dentro l'anima di legno. Guarda davanti a sé e non vede niente. Una porta chiusa senza rumori, niente. Sono solo uno stupido, pensa. Rimane fermo lì, abbassa lo sguardo, vede il suo stivale sul gradino, polvere spessa sul cuoio consumato. Dà due colpi, col tacco, sul legno. Poi si china e con un dito si lucida la punta. In quell'istante sente da sopra arrivare il rumore secco di uno sparo. e un urlo breve e capisce che tutto è finito. Poi sente un secondo colpo e uno dopo l'altro, il terzo e il quarto e il quinto. Rimane immobile. Aspetta. Ha uno strano ronzio in testa e tutto sembra lontano. Sente qualcuno che lo spintona e gente che corre gridando su per lo scalone. Negli occhi ha la punta lucida del suo stivale. Aspetta, ma non sente nulla. Allora si rialza, si volta e scende lentamente lo scalone. Attraversa il saloon, esce, sale a cavallo. Cavalca tutta la notte e all'alba arriva ad Abilin. Il giorno dopo riparte, verso nord, attraversa Bartelboro e Connox, costeggia il fiume fino a Countertown e per giorni cavalca verso le montagne. Barbary, Tucson City, Pollack, fino a Fool Creek, dove passa la ferrovia. Segue i binari per miglia e miglia. Quartzsite, Coal Town, Oldbridge e poi Ryder, Rio Solo, Sullivan e Preston. Dopo 22 giorni arriva in un posto chiamato Stonewall. Guarda la cima degli alberi e il volo degli uccelli. Scende da cavallo, prende un pugno di polvere e la fa scivolare piano tra le dita. Non c'è vento qui, pensa. Vende il cavallo, compra una pistola, cinturone, fondina e pistola. E la sera va al saloon. Non parla con nessuno, rimane tutto il tempo seduto a bere e guardare. Li studia tutti, uno per uno. Poi sceglie un uomo che sta giocando, mani bianche e senza calli, speroni luccicanti. Una barba tagliata sottile, con cura e tempo. Quell'uomo bara, dice. Qualcosa che non va, ragazzo. Non mi piacciono i bastardi, tutto qui. Porta fuori la tua lingua di merda, è veloce. Non mi piacciono i vigliacchi, tutto qui. Ragazzo, facciamo una cosa. Io non ho sentito niente, tu ti alzi, sparisci e per tutto il tempo che ti rimane ringrazi il cielo per come è andata a finire. Facciamone un'altra, dice Pat. Tu posi le carte, ti alzi e vai a barare a casa tua. L'uomo spinge indietro la sedia, si alza lentamente, si volta e rimane in piedi, con le braccia lungo i fianchi e le mani a sfiorare le pistole. Guarda il ragazzo. Pat Coban sputa per terra, si alza. Si guarda la punta degli stivali, come se stesse cercando qualcosa. Poi solleva gli occhi verso l'uomo. Idiota, dice l'uomo. Pat Coban impugna di scatto la pistola, ma non estrae. Sente il sesto colpo, allora. Poi più niente. Per sempre. Silenzio. Che silenzio. Attaccata alla porta del frigo, Shazzy teneva una poesia di Robert Kurtz. L'aveva copiata perché le piaceva. Non tutta, ma le piaceva verso la fine, dove diceva: muoiono nello stesso respiro, gli amanti. Aveva anche un bel finale, ma la cosa migliore era quel verso: muoiono nello stesso respiro, gli amanti. Shazzy canticchiava sempre una canzone abbastanza stupida che aveva imparato da bambina. Aveva un sacco di strofe. Il ritornello iniziava così: rossi i prati del nostro paradiso, rossi. Non era un granché come canzone, era così lunga che a cantarla tutta potevi creparci su. Veramente. Radar.